existe um lugar onde o amor se faz, simples como um olhar, tão cheio de paz. E neste lugar vamos fazer valer tudo que há em nós, tudo que Deus nos deu. E logo verás, então sentirás em teu coração o amor transbordar. Dá-me tua mão, confia em mim, deixa-te amar. Vou ser a mão a te guiar, o ombro amigo a te escutar. Vou ser a voz a te falar, sou o teu anjo. E quando a dor te derrubar e não restar forças pra lutar, lágrimas vão correr, o medo vai passar, só o tempo irá dizer. Não adianta ter tudo o que você quer, só o amor de Deus preenche o vazio em nós. Só basta crer. Logo verás, então sentirás em teu coração o amor transbordar. Dá-me tua mão, confia em mim, deixa-te amar. Vou ser a mão a te guiar, um ombro amigo a te escutar. Vou ser a voz a te falar, sou o teu anjo. E quando a dor te derrubar e não restar forças pra lutar, sempre ao teu lado vou estar. Sou o teu anjo. A tempestade irá chegar e ao teu lado